os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. Vamos levar você a um passeio pelo tempo através da música. Esses e outros grandes sucessos agora. Em 1956, com 21 anos, Jerry já fazia sucesso nas pequenas rádios e clubes locais com seu som surpreendente. Era preciso ir mais além. Ele e seu pai vendiam ovos para financiar uma viagem do músico a Memphis para uma audição na gravadora Sun Records. Mas seu proprietário Sam Phillips não estava lá quando Jerry chegou, e ele precisou marcar um novo encontro com Phillips para o mês seguinte. Ao ouvi-lo, Phillips não ficou muito entusiasmado, mas mesmo assim deixou Jerry gravar Holy Lotta She Goin' Home e Crazy Arms. O disco foi banido imediatamente das rádios country por sua vulgaridade. Jerry Lee Lewis, High School Confidential. Open up, honey, it's your lover boy, me that's knocking. Why don't you listen to me, sugar, all the cats are at the high school rocking. Honey, get your bopping shoes, for the jukebox blows the fuse. Everybody hopping, everybody's bopping, bopping at the high school hop. Well, bopping at the high school hop, making at the high school hop. Hopping at the high school hop, rocking at the high school hop. Well, everybody hopping, everybody's bopping, bopping at the high school hop. Come on, little baby, let's rock a little bit tonight. Ooh, let's get the with the sugar, let's shake it up tonight. Well, my heart's a beating rhythm and my feet are moving smooth and light. Well, bopping at the high school hop, bopping at the high school hop, shaking at the high school hop, moving at the high school hop. Everybody bopping, everybody rocking, bopping at the high school hop. Now let's go! Baby, I'm gonna give you some good news. Look at here, sweet mama left a burn off my shoe. Hey, my heart to beat a rhythm and my soul is singing the blue. Well, I'm popping at the high school hop, popping at the high school hop, jumping at the high school hop, been rolling at the high school hop. Well, everybody hopping, everybody's bobbing, bobbing at the high school hop. Now let's go! Woo! Hey, bobbing at the high school hop, ask you how. Frankie Avalon, Venus. Send a little girl for me to thrill. A girl who wants my kisses and my arms. A girl with all the charms of you. Venus, make her fair. A lovely girl with sunlight in her hair. And take the brightest stars up in the skies and place them in her eyes for me. Give her all the love I have to give, as long as we both shall live. Venus, goddess of love that you are, surely the things I ask can't be too great a task. Venus, if you do, I promise that I always will be true. I'll give her all the love I have to give, as long as we both shall. Joplin teve uma carreira apaixonada e rápida, interrompida por sua morte aos 27 anos. Nascida no Texas em janeiro de 1943, cresceu ouvindo Bessie Smith e Led Belly, começando a cantar country blues na década de 60. Foi por volta de 66 que tornou-se vocalista de uma banda, Big Brother and the Holding Company, formada por Sam Andrew e James Gurley comandando as guitarras, Pete Albin no baixo e Dave Getz na bateria. A banda assinou um contrato com a Mainstream Records. No Festival de Monterrey de 67, a atuação de James Joplin contagiou a plateia, principalmente por sua versão de Summertime. Além do enorme sucesso, essa apresentação rendeu ainda a entrada numa gravadora maior, a Columbia Records. James Joplin, Half Moon. Hey! Human Beings, Nobody But Me. 1968. Carania. 1965. Especialmente pra você. Carania. Why must we say goodbye each time we My heart wants to die, darling. Suzy 4, Wake Up Little Suzy. Caixinha de surpresa. Thank you.

chasing women and drinking. Mama looked up with a tear in her eye and said, son, my mama was a rolling stone. Well, well, well, well. Well, when her baby's head was his home. And when he died, all he left us was a long, long, long, long. My mama was a rolling stone. Well, when he left his head was his home. And when he died, Aquarius, Latin Sun Shining. 1969. Please, the God of love.

1979. Alicia Keys, You Don't Know My Name. 2004. Esta é só pra você. Baby, it's getting kind of crazy. 'Cause you wanna take. the waitress from the coffee house on 39th and Lennox. You know, the one with the braids. Yeah. Well, I see you on Wednesdays all the time. You come in every Wednesday on your lunch break, I think. And you always order the special with the hot chocolate. And my manager be tripping and stuff, talking about we gotta use water, but I always use some milk and cream for you, cause... some fly blue suit and your cufflinks are shining all bright. So what you do? A word? Yeah, that's interesting. Look, man, I mean, I don't want to waste your time, but I know girls don't usually do this, but I was wondering if maybe we could get together outside the restaurant one day, because I do look a lot different outside my work clothes. And just go across the street to the park right here. Wait, hold up. My cell phone breaking. Hold up. Can you hear me now? Yeah. So what day did you say? Estamos chegando ao fim. Esperamos que você tenha gostado. E se você gostou, conte para os seus amigos. É, conte que aqui tem um programa diferente. Um programa com os maiores sucessos de todos os tempos. Não guarde só para você. Aguardamos você e seus amigos. Até lá. Hasta la vista, baby. Até o próximo De Volta para o Sucesso. Os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Você acompanhou De Volta para o Sucesso.